Porta 9. Porta 9, livre, que ele tá aqui. Tá bom, são 8 aí. Número 3, decolou 5 no controle 120, decimal 8. Então, bom, boa noite. Boa noite, gol 1-3. Boa noite, no menos 3, contato do radar, sube manter o nível 360, sair da Arbor. 360 Arbor, no 1-3. A moto 4 de autonomia, alterando o galeão. Autorizado até o ponto de espera via pátio Uber. A torre 118.95, com ajuste no 020. Pátio Uber, 118.95. Posteira 2584, acione identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 020, posteira 2584. Bonf, autorizado 4 mil pés. Com 985 para o táxi com 168, 3 horas e 54, galeão. 5, prossegue pátio Índia, ponto fora no 0, ator 1895, com no 020, ajuste, é bom. É, espera, confirmando a aplicação da torre? 1 no 8, decimal 95. 1895, o 1885, dia Índia. 03, ciente autorizada linha decolar da pista no zero, vento 190 graus com uma dúzia nós. Identifique, desça até o 50, já está na proa de Mari. O ajuste Mi 20, o 35218. Muito grato. Autorizado até o 50 com 1020 na proa de Mari. Voo número 3, voe direto Fito e chame o centro Recife. Frequência 1288, alternando 260. 288, 260, Fito. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 5, boa noite, ali mantém, cabeceiro no zero. M03, decola 59, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa noite. Contato radar, submissão nível 340, foi da Elda presente. Está presente, da El. Subindo a 340. Colagem Gono 85, pista no zero, 190 graus, uma dúzia nós. 85, decolo 02, controle 120, decimal 8, tomo voo, boa noite. Controle Salvador, gol 1885, decola dial, Leda passando 14007. 885, contato radar, submantão 360, saída dial. 360 dial, gol 1885. Controle gol 1885, vai... Estava na proa 150, aproximadamente para evitar a formação. Gente, está livre de disso, Luiz. Cinco, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, autorizado LS, reportará no localizador estabilizado. T603, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1. 25 no Recife agora, são 3603, boa noite. Boa noite. 1805 após o desvio, na proa de Leda. Após o desvio, roda de Leda, gol 1885. Trip 5218, desce para 3000 pés, 1020 ajuste. 3000, 5218. Leda, gol 1885. Matiu 85. 2285. Chame Recife, frequência 251, não tem 3325. Recife 3325, voo no 885. Boa noite, voo no 398, acione identificação, chegada a Mari, deixe manter a nível de voo 050. Mari 050, voo no 398. Triple 5218, reduza para 1709, desça para 2000 pés, 1021, ajuste. Reporte localizador estabilizado. Gente, 2000, reduzindo, reporte estabilizado no lote 528. Gostaria 2524 estabilizado no curso localizador? Aguarde, estabilizou, 2584. Autorizado final LS, chame a torre 1-8612, bom pouso. Corrigindo, 1-8-9-5, bom pouso. 1-8-9-5, 2584. Comando de aproximação, não é? Afirmo, aproximado. Tá certo. Autorizado 360, Galeão. Decolagem da 1-0, curva à direita, da Elne da Bridge, aperto no 10. Map, Lúvito, Barbacena, pode conforme. Controle 1208. Transponder 5556, web 5827. Autorizado conforme 360 Galeão, decolando da net, esquerda direita, da Elvida, Linda Brice, aperto no voo 10 Edmar. 1208 no controle, 5556, no transponder, web 5827. Correto, chamo para pushback aqui no. Agora a força era 2584, melhorou? Pouso pista no zero, vento ou no 60 graus com uma dúzia nós, informa pista molhada, força era 2584. Ativo brilho 3. Agora. Uso 1 no zero graus com uma dúzia nós. Livre Loki, torre 118 meia dúzia, reduzido. Corrigindo, a frequência é 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5-5-2-1-8, boa noite. Tribo 518, reporte passando. Reporte visual com campo. O altímetro no 021, forma chuva moderada sobre campo. E 800 pés com fechado instrumento. Corrigindo, o teto de 800 pés com 3 mil de visibilidade, chuva forte sobre o campo. Gente, o gol 398. Tribo backtrack, reporte livrando a pista. Força era 2584. Alfa Delta Romeo ainda na escuta de Salvador? Afirmo, Alfa Delta Romeo. Ok, gente, observando aqui, o senhor está cruzando a radial 10 de Salvador no momento, ainda mantém 170, confirma? Confirmo. Gente, Delta Romeo. No 328, desça para 2000 pés, está autorizado LS, reporte localizador, no 328. Livre pouso, pista no zero, informa pista molhada. Bruno L, 587. Todo é meu, lado cruzado com o localizador, pé na frente. Alfa Delta Romeo Salvador. Salvador, Alfa Delta Romeo. Estimar de pouso, Aracaju. Zero, zero, três, zero. De uma hora e quinze. Zero, zero, três, zero. Graças. O 27 ali mantém cabeceiro no zero. 8 no solo 19, à direita 219 solo, boa noite. Alô, trip 52, 19 Livrão. 28, Alfa Juliette, posição 3. Alfa Juliette, posição 3, 52 no 8. Firmando remoto 1 no 3, no trip 52 no 8. Remoto no 3, 52 no 8. O vento 170 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pista no zero. No 398, torre acaba de informar que permanece ainda fechado o instrumento. A chuva está leve, porém o teto ainda encontra-se baixo, 800 pés. O vento também está um pouco alto, está de 770 com 10 nós, no 398. O Tebar espera em duna então, até melhorar as condições. Confirma aí, o teto 800 pés, o Enem está fora? 800 pés, o teto está abaixo do mínimo aí, instrumento. Ah, tá ok, boa